Se essa é minha vida, é a minha era. O tempo não para, o tempo não erra. Se for pra você ser minha, futuro ninguém adivinha. Será, sei lá, será. Coração sangrado, amassado, pisado, morrendo de amor. Alma inconsciente, abalada, doente, sem céu, sem valor. Vida complicada, cara amassada de tanto chorar. Sol que não acende, pulso alterado, querendo parar. Sem você não dá, sem você não dá, não dá. Parado entre eu e você, milhares de pessoas se amando pra valer, não eu. Por quê? Crianças brincando de entender a paixão, no mundo de beijo, abraço, aperto de mão. E eu, sem você. Velhinhos andando com dificuldade, mas dentro de casa tem sua metade. Resumindo tudo, que saudade. Se essa é minha vida, é a minha era. O tempo não para, o tempo não erra. Se for pra você ser minha, futuro ninguém adivinha. Será, sei lá, será. Coração sangrado, amassado, pisado, morrendo de amor. Alma inconsciente, abalada, doente, sem céu, sem valor. Vida complicada, cara amassada de tanto chorar. Sol que não acende, pulso alterado, querendo parar. Sangrado, amassado, pisado, morrendo de amor. Alma inconsciente, abalada, doente, sem céu, sem valor. Vida complicada, cara amassada de tanto chorar. Sol que não acende, pulso alterado, querendo parar. Sem você não dá, sem você não dá, não dá. Edson e Hudson, coração sangrando. Programa do Carlos Pitty. Bora, gente, programa Carlos Pitty. Eu quero dizer o seguinte, quero agradecer aqui a todas as rádios que estão tocando a música nova do Carlos Pitty, a Passe de Mágica, como também a Paragadá, a Água de Rio, né, a Saudade Aperta, Brasil Portugal, Calendário, que é a nova música de trabalho aí que vai começar a ser trabalhada logo logo. E a gente agora está acompanhando as rádios com monitoramento online através da Playax, que é a nossa parceira, né, e a gente está acompanhando as rádios que transmite o programa, bem como as rádios de todo o Brasil, né? Por exemplo, ó, algumas rádios aqui, ó, que eu quero citar aí, que transmite o programa também, né? Ah, transmite o programa Carlos Pitt, tá tocando a Rádio Portal FM de Cleveland no Paraná, a Rádio Cultura de Luiz Eduardo Magalhães da Bahia, né? A Rádio Cultura de General Carneiro no Paraná, é, um abraço também ao pessoal da Estúdio 99 em Jaraguá do Sul, a 95 de Piraquara, a Horizonte FM de Palmas do Paraná, a Rádio Elite de Pato Branco, a Máxima em Coronel Vivida, a Terra FM de Venâncio Aires no Rio Grande do Sul, Rádio Antena Sul do Ceará, é lá de Iguatu, Rádio Clube de Varginha, você viu? Olha só, muito obrigado. São algumas das rádios, lógico, que a gente está citando aqui, que transmite o programa e que estão tocando o Carlos Pitty. A gente está acompanhando, viu, gente? Obrigado a todas as rádios por esse apoio legal. Já que eu falei de calendário, vamos trazer então calendário Carlos Pitty do novo CD. No programa Carlos Pitty, Cabanão Mundão. Gente, hora de matar saudade no nosso Cabanão Mundão. Lembra delas? As marcianas. Por que brigamos? No programa, Carlos Pitty. Arrepia, meu povo. Olá, amigos. Eu sou a Celina. E eu sou a Adriana. Nós somos as marcianas. Nós também estamos aqui com o Carlos Pitty e o Beijo das Marcianas. Pois eu me prendi em sua vida. mais do que devia. Quando a noite de regresso você briga por qualquer motivo, confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais me ver. Oh, meu amado, você diz nessas horas. Já tentei, mas não posso. Tenho a impressão que do amor que um dia existiu entre nós, hoje só resta uma chama apagando. O medo de ficar só me apavora e eu me desespero. Só me resta pedir sua ajuda, pedir que você não me deixe, meu amor. Programa do Carlos Pitty. Carlos Pitty. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Ô, moçada, aqui quem fala com vocês é Eduardo Costa. Um beijo pra vocês e continue ligado com a gente. Eu sou a Fátima Leão, eu também estou com o Carlos Pitty. Quem fala, Gilberto? Aqui é o Gilmar. Estamos aqui na Gilmar com o Carlos Pitty. É isso aí, Carlos Pitty. Fique com ele. Fique com ele aqui. Legal, legal. Programa Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. Programa do Carlos Pitty. Gente, agora é hora de abraços. É o pessoal que vai lá no nosso Facebook e fala assim: Carlos Pitty, manda um abraço pra mim, eu mando, hein? É só você lá no Facebook procurar Carlos Pitty Oficial, fanpage Carlos Pitty Oficial, manda sua mensagem off lá, que a gente vai mandar um abraço pra você. Você fala seu nome, sua cidade, onde é que você tá ouvindo nós, tá bom? Por exemplo, a Carol Gavasso Fernandes, beijos, Carol! Ela diz assim: Carlos Pitty, tô ouvindo você em Salto do Lontra, no Paraná. Valeu, Carol Gavasso! E tá pedindo um abraço aqui, música, vou tocar, tá bom? E ela escuta a gente através da Rádio Tropical, né? Tropical Sul, em Salto do Lontra, obrigado. Grandes amigos, parceiros da Rádio Tropical Sul de Salto do Lontra, Paraná. A Bia Schmidt de Moraes, ela escuta a gente. Um abraço a Bia lá da Máxima, né? No Paraná, da Máxima FM, lá de Coronel Vivida. Obrigado, Bia! A Letícia Ribeiro, de Pato Branco, no Paraná. A Dayana da Silva, de Curitiba, Paraná. Lucas Garcia, de Mediana. Neira, também de Pato Branco, Alice Baldin, tá ouvindo nós. Um abraço aqui ao pessoal do Projeto Chumbo Grosso, Sertanejo Bruto, hein? Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a Elisiane Serpa, a Ivoni Luz de São Paulo, obrigado Ivoni, todo o pessoal de São Paulo. Também a Jaqueline Marques, no Paraná, a Kellen Ribeiro, a Giovana Genaro, de Ribeirão Preto. Obrigado, Giovana. O Jefferson Oliveira, de São Paulo. Também a Alicia Duarte. Olha quanta gente ouvindo a gente em todos os lugares do Brasil e também de Portugal. Eu quero saber onde é que se você que está me ouvindo aí está ouvindo o programa. Então vai lá no nosso, na nossa fanpage. Todo mundo tem Facebook, né? Praticamente, né? Se você não tem, seu amigo tem, você pede para mandar um recado, manda sua mensagem lá na nossa fanpage Carlos Pitty Oficial no Facebook e eu vou mandar um abraço pra você. Programa Carlos Pitty. Ítalo Fernandes cantando no programa Carlos Pitty. Bora, meu povo! Tem dia que eu quero namorar.

pra você. Bora que bora, gente. Programa Carlos Pitt, para não. Fala, Miroca. Oi, Carlos Pitt, tudo bem? Bom também. E aí, vamos lá para as novidades da semana? Vamos, uma boa novidade para começar. O Festival Sertanejo do SBT volta dia 20 de setembro. E a grande novidade vai ser vista no comando da atração, que dessa vez vai ficar por conta de Chitãozinho e Chororó. Na edição passada tinha o Pedro Leonardo, né? A Ellen Gazzaroli e a dupla Hugo e Thiago. Dessa vez, Hugo e Thiago voltam como treinadores e monitores dos candidatos. E a Ellen como a xerife do festival. Não sei o que eles vão aprontar. Mas, dessa vez, eles vão buscar uma nova voz, ou vozes, né? No caso de duplas ou trios, né? E poderão participar cantores de todo o Brasil, né? Na temporada anterior, o objetivo foi encontrar a melhor música. E os vencedores foram Lucas e Felipe, e que interpretaram a romântica canção Veja Bem. Levaram 100 mil reais, gravaram o CD, mas acho que não aconteceram muito não, né? Bom, você sabe a minha opinião sobre esses festivais sertanejos, né? Tá aí mais uma prova de que são tantos festivais que acontecem e quais é que seguem carreira, eu acho. Carreira, sucesso, artista, é história, trajetória, não é? Isso aí. E por falar em história e trajetória... Mas desejamos boa sorte no projeto, no mais um festival sertanejo, né? De qualquer forma, é uma nova oportunidade para que o sertanejo apareça na TV, né? Quem fez aniversário essa semana, Carlos Pires, sabia? Não, conta aí. Dia 3 de setembro comemorou aniversário Gustavo Lima, 25 aninhos. E 5 ele tá na carreira fazendo sucesso, né? O primeiro disco dele foi gravado de forma independente. Tá aí um cara de raça. Verdade, tem tantas músicas bonitas. Grande Gustavo Lima, já tá no topo do sucesso aí. Agora é só segurar as pontas, que é difícil, é a pior parte. Sem dúvida, e quem tá segurando as pontas firme e forte é a dupla Guilherme e Santiago, que lançaram a semana passada o clipe da atual música de trabalho, Meia Noite e Meia. O vídeo traz os sertanejos interpretando a canção no estúdio, intercalado com algumas imagens dos bastidores, e no final eles brindam o resultado com o Uísque Sem Gelo, que é um trecho da música, né? Meia Noite e Meia é um modão daqueles tradicionais que fala sobre um homem apaixonado, que sofre uma desilusão amorosa e afoga as mágoas na bebida. Quando ele volta pra casa, adivinha a coração? Meia Noite e Meia, o título da música. Voltou cedo pra casa. É, voltou, trançando as pernocas, viu? Mas é mais um modão do estilo de Jogado na Rua, que foi lançado em outubro, né, por Guilherme Santiago, e já tiveram mais de 5 milhões de visualizações. Já teve, né? Mais de 5 milhões de visualizações no YouTube. Boa sorte pra eles, pra nós também, né, Cardi? É isso aí, mais um modão, sinal que tá na moda. O modão, tá na moda o modão? Tá na moda o modão, e eu gosto muito. Já viu aquela Fui Traído, não, do Carlos Pitt? Ai, bonita, hein? Mas não saiu ainda, é a nova, hein? É modão, gente. E promete, viu? Ah, dor de cotovelo danada. Bora então, vamos curtir o Guilherme Santiago aqui, já que tá na moda. Simbora, gente, programa Carlos Pitt. Programa Carlos Pitt. Alô, gente, aqui é Guilherme. Alô, ouvintes, que é o Santiago. Ô, paixão. Judia, passa por cima. Sem noites de lua, sem rumo na rua, em busca de um bar pra tentar te esquecer. Eu chego atrasado, tá tudo fechado, não tenho ninguém nem lugar pra beber. Eu volto pra casa de cabeça cheia, relógio marcando meia-noite e meia. O uísque sem gelo tá na prateleira. Eu pego e bebo, bebo, bebo a noite inteira. Tô na solidão, ouvindo o modão. Eu só sei sofrer, pensando em você. Tô na solidão, e o meu coração tá despedaçado. Tô apaixonado, chorando largado. Eu volto pra casa de cabelo